Voltamos aqui, Cabelinho falando. Vamos para mais um bloquinho legal aí, com músicas que eu curto e que acho que vocês vão curtir aqui no, na Clube FM. Playlist 885. You got to kill the queen and then you made it. Oh, I gets himself assassinated. Hey now, every time I lose attitude. You took a town by storm, the mess you made was nominated. Oh, I do you. Now put away your welcome, soon you find you've overstated. Playlist 885. I know what you're thinking. We were going down. I could feel us sinking. Then I came around. Then everyone I'd loved before flashed before my eyes. And nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I for something new. Yeah, I wanted something beautiful. I wish for something true. In looking for a reason, man, something to lose. When the wheels come down, when the wheels come down, when the wheels touch ground. You want it.

Fechamos esse bloco com All Right, do Jamiroquai. Antes tocou Fortune Fated, do Red Hot Chili Peppers. Wheels, do Foo Fighters. E começamos com Minority, do Green Day. Quatro bandas ali dos anos 90, que, pá, bandas históricas, bandas que estão até hoje tocando, fazendo show, né? Bandas que não tem como não gostar, né? Principalmente Foo Fighters e Chili Peppers, que pra mim são duas dessa nova, velha geração que estão sempre fazendo coisas boas. Comes to your intentions for me. 885. She don't, but she will. He says anything to keep her by him. She takes what she gets, and she never did flinch, no. So over and over, will anyone, well, any mind would think that's all she gets. If you want, you can get to know me well. We get along, so we shouldn't argue, yeah. And I don't know, yes, if I don't know, no. All these feelings cloud up my reason, yeah. Yeah, they cloud up my reason, yeah. Well, I know, but I still believe in ignorance, my best defense. So go on, wreck me. Funny how I carry on and not be taken over. I will not roll over on anyone, cause anyone will stand up on my side. If you want, you can get to know me well. We get along, so we shouldn't. No, you never get nothing at all. When this tells you that it's over, boy, don't you hate it when it's over? I guess something just got lost, and it deeply saddens me. So over and over, will anyone? Hey, anyone? If you want, you can get to know me well. We get along, so we should. Playlist 885. Fechando então com Maroon 5 com Sugar, Goo Goo Dolls com Here's Gone e Matchbox 20 com Arg. Fica aqui meu agradecimento ao Lucas, ao pessoal da Clube, por me dar essa oportunidade. Espero que vocês tenham curtido. E semana que vem tem mais um playlist aqui na Clube FM. Um abraço a todos. Você ouviu? Playlist 885 na Clube FM. Uma nova rádio. Começa agora o Playlist 885 na Clube FM. Fala pessoal, aqui é o Márcio Dioforte, o Cabelinho. Tô aqui na Clube FM hoje, vou colocar um som para vocês no playlist. Vão ser 14 músicas que fazem parte da minha vida e espero que vocês curtam. Playlist 885 na Clube FM. Uma nova rádio. We'll be right back. 8885. Playlist 885. Ah!

pessoas que sabem o que é o amor é igual a metade dos que já não sabem o que é amar. Falas que só metade dos homens que sabem falar realmente não falam aquilo que sentem. E falam pensa-se que uma parte daqueles que pensam é só a metade dos 20% que pensam naquilo que é bom pra si. Números, o que há, o que são, o que dizem sobre você. Números, o que há, o que são, o que dizem sobre você. Sejam muito bem-vindos. Maravilha. Playlist 885. Então fechamos aí com Charlie Brown Jr., o Dia de Luta e Dia de Glória, né? Chorão, grande poeta da nossa época. E antes tocamos três clássicos do rock gaúcho, né? Suspenso no Espaço, do Acústicos e Valvulados. Tocamos um Cidadão Quem também. Começamos com Papas da Língua, Essa Não É Sua Vida. Agora a gente vai para um comercialzinho e na volta tem mais playlist na Clube FM. Você está ouvindo Playlist 885, na Clube FM, uma nova rádio.